Olá, eu sou Ricardo Vilas e trago para você o disco do dia. A cada dia da semana, o disco que vale a pena conferir. Amiga, amigo que nos segue, o disco do dia de hoje traz o álbum Thiago Delegado Trio. Abrimos com a música de Caratinga Guanhães, de Thiago Delegado e Juarez Moreira. Thiago Delegado no violão e seu trio formado por Cristiano Caldas no piano e Aloysio Horta no baixo é uma formação original onde não aparece bateria ou outro instrumento de percussão, exceto o piano. Confira na faixa Samba do Luluca, de autoria de Thiago Delegado e Aloysio Horta. O disco foi gravado ao vivo no Museu de Arte da Pampulha, Minas Gerais, e foi produzido pelo próprio Thiago Delegado e André Carvalho. Temos também uma participação especial de Toninho Horta. Ouçam o clássico de Milton Nascimento e Fernando Brant, Travessia, na versão instrumental do Thiago Delegado e seu trio. Escute agora um trecho de Saudades do Joninha, de autoria de Thiago Delegado. Música.